disse Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 42: aquele que tiver dado um copo de água fria por ser meu discípulo algum necessitado, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Meu amigo, quando Cristo se referiu à bênção do copo d'água fria em seu nome, não apenas se reportava à compaixão rotineira que sacia a sede comum, detinha-se o divino mestre no exame de valores espirituais muito mais profundos. A água é dos corpos mais simples e receptivos da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos do homem. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações das nossas energias melhores. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, fluidos e emanações que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar. A linfa potável recebe a nossa influenciação de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam e ajudam e curam os doentes. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui do íntimo da alma, quando se unem na difusão do bem, operam verdadeiros milagres. O espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potências da natureza superior, podendo distribuí-los em benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Ninguém existe no mundo órfão de semelhante amparo. Para auxiliar a outrem e a si próprio, bastam a confiança positiva e a boa vontade. Reconheçamos, pois, que o Mestre Jesus, quando se referiu à água simples, doada em nome da sua memória, se reporta ao valor real da providência, em benefício da carne e da alma, sempre que estacionem através de zonas enfermas. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução das tuas necessidades fisiopsíquicas ou nos problemas de saúde e de equilíbrio dos teus companheiros, coloca o teu copo d'água cristalina à frente das tuas orações. Espera e confia em Deus, porque o orvalho que desce do plano divino magnetiza o líquido com raios vivos de amor em forma de bênçãos, e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo d'água fria, abençoado por Deus.